9772 vai iniciar a porta, posição em status, conforme carga. Sim, segura 9772. 9772. Vai completar a primeira órbita sobre TAP, nosso estimado de pouso ao 0645. Sente, 9772, vai iniciar a segunda. Tango, Lima, Hotel Tess, Cacadente, descendo 7 level 060, vai a Bom Salvo, finito 06. Latina 1910, 1926, crossing 220, descendente 150. Latina 910, descendente 070, vai a Bombeiro ao Live, descendente 070, Montane Rose Padre, ouvir Tap Position. Descendente 070, over Bombeiro. Med one arrival and maintain holding pressure over simple position. Say again, please. Ipati, a gente no 910, 67 level 070, maintaining holding pressure over Ipati position. Holding pressure over Ipati position, Argentina 1910. Atendi the motel hotel. Maintain in hold pattern over the left position. Maintain in maintain at level 060. 65 level 060, hold the pattern over bomb position. We are able to land in the runway 17, no problem, in the hotel. Atendendo o motor hotel, report under visual condition, flight to send you release back. Roger, I report VHP to change room, Lima, hotel. 19772, doença para dois motores, está autorizado o final de procedimento LSX3 e está estabilizado no localizador. Reduza para mínima aproximação. Ok, já tá voando com a mínima, desce para 2000 e está autorizada a aproximação com 9772. Com 9772, a pista vai ser liberada às 4h05, então vamos aguardar a pista livre para ver o prosseguindo na chegada. Ok, está estimando o pouso ao 0647. Attending the Motel 10, reduce in 2 minutes. Let's come on your speech. Attending the Motel, return your level. Do you guys see express the over both position? Argentina 190, descend to level 050. Argentina 1910, descend to level 50. Robert Salvador, bom dia, Papa Roberto, você vai facturar o patrão 230 para 180, informação nossa. Papa Roberto, Fox. Tomarão só a parte trava, deixa para a medida de voo 080, que é legal levar uma meia via chegada 2. Deixa para 080, chegada bom, se eu ajuste no 090, que é a parte trava. Tomarão só a parte trava, número 4 de aproximação, reduz a metade para 2509. Attending the Motel 10, descend to 4,000 feet, to reach 106. Descend to 4,000 feet, to reach 106, Lima Hotel Hotel. Argentina 910, reduce our speed to 220 knots, number 2 to approach. Reduce speed to 220 knots, Argentina 1910. 2972, compete aproximação, chama turno no 8, decimal 95. 2195, gol 972, obrigado. A gente não manda um azul, left wing for space, turning left heading 010. Turn left heading 010, Argentina 1910. Batendo no motel 10 e passe on the visual conditioner. 2016 aguardando autorização, gol 972. Passando no motel hotel, número 10 is available. Roger, we intend to perform ILS unestablished. We cancel and request to land runway 17. Lipa Hotel. Passando no motel hotel, we need to find it on the left heading 200. Início Radio 280, observador VLA. Left heading 200, could you confirm the limit? Limite localizer, Papatone Lima Hotel. Limite localizer, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel, descendo 2000 feet. Descendo 2000 feet, Lima Hotel Hotel. Palmeiras, Serra Fox Bravo, reduzindo a velocidade para 2202. Reduzindo, Bravo. Papá Romeu, Serra Fox Bravo, desça para o nível de voo 060. 060, Bravo. A gente não mandou a 0. Descendo 5,000 feet, reduz a speed 2009. Argentina 1910, descend to 5,050, and reduce the speed to 2,000 knots. Arrumei, Serra Fox Bravo, vetora fazer seu pensamento, curva direita, pro 230, limite radial 280 do voo de Salvador. Direita 230, limite radial 28 de Salvador, está a gente não é nenhum zero, se você está pela casa do Curse, turn right, heading 060. Turn right, heading 060, Argentina 19010. Flatango Lima Tata, se você está pela casa do Curse, turn left, heading 160, está established. Happy heading 160, our report established to Lima Hotel. A gente não é no 0, descendo em 2000 feet, com o Utifani. Aí eu acho que pode ser localizado. Argentina 19010, descend to 2,000 feet and clear direct to localizer ILS 10, Argentina 19010. Alpha, Fox Bravo, passa 90 para 60. Santa Guarda, Fox, um abraço. Tchau, Fox, Bravo. Fox Bravo, desça para 4 no 7, que não engana 0 no meio. Passa 1.026, Fox Bravo. ILS 3, runway 10, Lima Hotel, Hotel. Contacta o Lima Hotel, contacta o Tower, 1.1.9.5. Lima Hotel, Hotel. Tango Lima Hotel, Hotel, go ahead. Lima Hotel, Hotel, I have inside and final QNH 1016. You're clear to land runway 10, sir. Wind is 140 degrees, 05 knots. Soldier Tower, Papa, San Lima Hotel, Hotel, I enable it, good evening. You didn't copy that, can you repeat it? Papa, San Lima Hotel, Hotel. Under VMC request and rules to land runway 17. Queda 200, Fox. O limite já é Fox. Land on runway 17, is that right? Alright, tem uma rota, rota. Ok, so your plan has been cancelled now at 5-1. You're clear to turn left. And call me on base lag, on right base lag, right hand base lag to runway 17, Papatango Lima Hotel, Hotel. Ok, we have a ready. On right base leg, Lima Hotel Hotel. Right base leg, runway 17, Lima Hotel Hotel. Final, Papa Tango Lima Hotel Hotel. I report on final Lima Hotel Hotel. Socorro, Mito, Fox Bravo. Para localizador, sua esquerda, plano 50, reporte estabilizado. Esquerda 50, chamada estabilizado, chama Fox Bravo. Fox Bravo, Mito, para 2005, runway 17, Lima Hotel Hotel. Pretendo Lima Hotel Hotel, clear to land runway 17. Wind is 140 degrees, 05 knots, QNH 1016. Clear to land 281016, Lima Hotel Hotel. Right, tower, Argentina 1910, thank you, Lilo. Tower, buenas noches, Argentina 1910, establish on localizer runway 10. Buenas noches, Argentina 1910, I have in sight on final QNH 1016, continue approach, stand by for runway vacated, Argentina 1910. Continue approach, Argentina 1910. Utilizado, Sierra Fox Bravo. Agora, meu Sierra Fox Bravo, segue para a meia dúzia de minutos à frente com 1.6 horas de drag speed. É um Boeing 738 da Argentina, com parte de cima, fecha no torno, no 8.95. 8.95, reduzindo. Go on the ground at 5.3, please confirm which apron you're headed to. 5, roger, clear to backtrack and leave on the 1st to the left. After you park, you leave frequency Lima Hotel. Hotel, have a nice rest. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Fox Bravo, está estabilizado no IRS, reduzindo. Romeu, Serra Fox Trote Bravo, tráfego avistado, QNH10 no meia, continua a aproximação, reporte passando externo, Serra Fox Trote Bravo. Chamada no externo. Sendo baixado, travado, Serra Fox Bravo. Serra Fox Bravo, ciente, continua a aproximação, voz de custo livre. Guardo. Continue on 910 on the ground at 57, vacate the runway in the next intersection to your right. Call ground frequency 121-9 or 1910. Argentina 1910. Vacate the runway by the right and call ground 121-9. Thank you. Serra Fox Trote Bravo, autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, com 05 nós, canigão no zero no meio. Livre pouso no zero, Serra Fox Bravo. Delta 3601, próximo ponto espera pronto. Visual para lá na cor. Após a passagem do Falcon na curtíssima, autorizando a linha IMD pista no 0 da 3601. Após a mesma linha da 3601. Romeu Serra, Fox Trot Bravo no solo 00, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo na frequência 121 do decimal 9. Hoje vai chamar 29, vai ligar direito, Serra Fox Trot. Autorizado de colar, pistão no zero, vento 1, 4, 0 graus, com meia, 12 de nós. Decolado 02, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, 3601. Salvador, bom dia, hotel 3601. Hotel 3601, contato radar na decolagem, suba para o nível de 360, vou tirar a primeira. Atenção, 360, direto Leda, da 360. Salvador, eu vou 9761, pronto, ponte espera, pistão no zero. 761, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. Vento de 1,40 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, voo 9761. No decolado aos 07, chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. Controle Salvador, frequência 119, decimal 8, voo 9761, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, voo 9761, decolado na frequência. Número 761, contato radar, sube para nível de voo 360, está cruzando direto Ledo. Está para 360, na proa de Ledo, 9761. Chamador, Papa Romeu, se afastava, direto na máquina, Rebeca, também dá 17. Confirme, Bravo, para o Pat 5. Ativa, para essa. Obrigado, senhor autorizado, cruzamento, pista no 735, 5 estaciona a frequência livre, Papa Romeo, Sierra Fox, Trás Bravo. Sim, é livre, cruzamento da 17, espanhão, Sierra Fox, Bravo. São 3601, 128, decimal 35, alterna, 123, decimal 8. Ok, 2835, 238, bom trabalho. Salvador, bom dia, 3399, ponto estará pronto. Jetan 3399, autorizado alinhar e decolar de pista no zero, vento 1,40 graus com meia dúzia de nós. Ali decola no zero, 3399. Bom dia, Gol 9744, ponto espera, dá no zero. Diego 9744, autorizado a alinhar e manter na pista no zero. Ali eu mantenho no zero, 9744. Decolado Zona 1, chame agora o controle em Salvador na frequência 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3399. 3399, contato radar, siga para a medida de voo 340, autorizado direto letra. 340, direto letra, obrigado. Chame Centro Recife, decolhe 12835, alterno 23835. Recife 12835, alterno 238, gol 9761, uma boa. 150 graus com 04 nós. Livre decolagem 9744. 944, decolado 15, chame agora o controle de Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 9744. Seu 9744, contato radar, subo para a linha de voo 340, para 2007, autorizado direto Leda. 340, após 2000, direto Leda, 9744. Salvador, 961, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero, vento 160 graus com 612 de nós. A mim decola a pista no zero, agora 991. 3399, chame o centro Recife. Frequência no 28 decimal 35, alterna no 23 decimal 8. 2235, 232, obrigado, bom dia. Chamou 6075, pronto, espero pronto. Afirmo. Chame 6077, após o início da rolagem do point de gol, utilizado a linha de manter pista no zero, chame 0075. 6075, após a rolagem do point de gol, 0 de 1961, decolado 221, chama agora o controle de Salvador, frequência 119.8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho. 1-2-8-2-8, alterna 1-2-8-2-8. 2-2-3-5-2-3-8, obrigado, bom dia. Salvador, voo 961. 1961, contato em radar, sou para 2-1-3-0, após 2-3, solicitar direto Leda. Central 3-0-0, 2000, valendo, agora 961. Cinco autorizado decolar da pista no zero, vento 150 graus com 04 nós. Cinco, decolado aos 24, chame agora o controle de Salvador, frequência 119.8, bom voo. 19.8.60, contato radar, siga para o nível de voo 360. Outro já direto, Ida. 360, direto.